Primeiro o sorriso ainda tava na cara. Segundo bar, você até flertou com alguém. Terceiro bar, você já tava de cara amarrada. Do quarto boteco pra frente, cê não tava mais bem. Será que cê não percebeu? E a culpa não é do ambiente, nem de quanta já bebeu. Tá se iludindo aí, o que você realmente quer? Nenhum garçom no mundo vai te servir. Chama! Vai derramando a água salgada dos sonhos. Vai descontando sua raiva de mim nesse copo. E cada bocão que escolhe, vê que não me esqueceu. Sua boca pede mais uma e o seu coração pede eu. Vai derramando a água salgada dos sonhos. Vai descontando sua raiva de mim nesse copo. E cada bocão que escolhe, vê que não me esqueceu. Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu. Pede eu. Para meu parceiro Vitor e fera do Shark, bebê. Alô, coruja, coruja eletroá. Tem que respeitar a firma. Portal do Arrocha. Será que cê não percebeu? E a culpa não é do ambiente, nem de quanto você já bebeu. Tá se iludindo aí, o que você realmente quer? Nenhum garçom no mundo vai te servir. Vai derramando a água salgada dos sonhos. Vai descontando sua raiva de mim nesse copo. E cada balcão que escora, vê que não me esqueceu. Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu. Vai derramando a água salgada dos sonhos. Vai descontando sua raiva de mim nesse copo. E cada balcão que escora, vê que não me esqueceu. Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu. Vai derramando água salgada dos sonhos. Vai descontando sua raiva de mim nesse copo. E cada balcão que escora, vê que não me esqueceu. Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu.